Com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, você está ouvindo Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saúde pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas, a pedida, nesta manhã, vamos nós com música. Vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que reside à Rua São Paulo, senhor Arnaldo dos Reis Mendes. Pela vez primeira conosco, ele nos envia uma simpática missiva elogiando os nossos ouvintes, as músicas aqui executadas e também gosta de amanhecer ao som de Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Para ele, do Ekel Tavares a Santos. Ele, que é um excelente cantor, canta Casa de Caboclo, que gravação maravilhosa com pássaros ao fundo. Saudoso Nuno Roland. Ele que era cantor da Rádio Nacional e fazia parte também do Trio Melodia. Nuno Roland, aqui com a Tabajara, do Adolfo Alves Covardia. Ainda para o senhor Arnaldo dos Reis Mendes, que reside aqui em São Carlos. Do Tom Jobim, essas composições maravilhosas, em arranjo do maestro Gaia, com saudosos intérpretes, Silvinha Tele e Lúcio Alves, Este Seu Olhar e Só em Teus Braços. Você tá vendo essa casinha simplesinha, toda feita de sapé? Diz que ela vive no abandono, não tem dono, e se tem, ninguém não vê. Uma roseira cobre a banda da varanda, tem um pé de cambucá. Quando o dia se alevanta, Virgem Santa, fica assim de sabiá. Deixa falar essa gente maldizente, bem que tem um morador. Sabe quem mora dentro dela? É Zé Gazela, o maior dos cantadores. Quando Gazela viu-se a Rita tão bonita, pôs a mão no coração. Ela pegou, não disse nada, deu risada, pondo o zóio no chão. E se casaram mais um dia, que agonia, quando em casa ele voltou. Zé Gazela viu-se a Rita tão aflita, tava lá, mané senhor. Tem duas cruzes entrelaçadas lá na estrada, escreveram por detrás. Numa casa de caboclo, um é pouco, dois é bom, três é demais. Thank you.

Em seu 13º ano consecutivos no ar, um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora pela Rede USP de Rádio. O nosso para que você, gente ouvinte, solicite músicas. uspfm@sc.usp.br ou envie uma cartinha para nós, colocando no envelope da mesma Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13.566.590, São Carlos, São Paulo. Mas, vamos nós com música nesta manhã de domingo. Cartinha que vem da nossa querida Morada do Sol, a nossa acolhedora Araraquara, que também amanhece os de um jardim, um coreto, a música e a saudade. E quem nos escreve é o senhor Germano Carlos Pires, em nossa sintonia. Ele que é araraquarense de coração, ele que diz que Araraquara amanhece ao som desta pedida radiofônica, e para ele, saudoso intérprete Gilberto Alves. Em adaptação do Roberto Martins, Um Sonho para Dois. Carlos Galhardo não poderia voltar, defendendo para o senhor Germano Carlos Pires, da cidade de Araraquara, do Capiba, a composição Primeira Bateria. vira, vira, companheiro, vira. Segunda bateria, vira, vira, vira, companheiro, vira. Virou, vamos virar mais uma vez até o baile terminar. Muita alegria, minha gente, anda me querer morar. A vida é um eterno sofrimento, e sempre é mais do que lutar. Pela Rede USP de Rádio, você está em sintonia com intérpretes autênticos e originais da Era de Ouro do Rádio, com a pedida sonora de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta conosco, Caçulinha e Vozes e o conjunto vocal Os Cariocas.